Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira.

Thank you. está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Geladeira. Chamar é tão bom, tão bom, tão bom. teu tente nem dá pra entender. Como é que você pôde me trocar por essa loura horrorosa? E eu que dei tudo de mim, dei o melhor de mim pra você. Mas tudo bem. Um dia você vai ver o que perdeu. Mas aí vai ser tarde demais. Porque eu é que não vou mais querer nada com você. Você é que vai ficar na pior. Babaca. Você sempre me disse que eu era demais, que te fazia bem, que te dava muita paz. Dizia que eu era muito especial, que eu tinha um beijo quente e uma boca sensual. Mas um belo dia tudo mudou. Você arranjou outra e me deixou. E agora eu não consigo me conformar. Eu passo o tempo todo a perguntar: o que é que ela tem que eu não tenho? Você pode me esquecer. Olha só como é que eu fiquei. Até hoje não me recuperei. Será que algum dia eu vou me conformar? Eu passo o tempo todo a perguntar: o que que ela tem que eu não tenho? O que que ela tem que eu não tenho? E se saber, você vai ter que dizer. O que que ela tem que eu não tenho? O que que ela tem que eu não tenho? E se saber, você vai ter que dizer. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, aparências,

Atrás daquele morro tem um pé de araçá. Toda vez que eu vou lá me dá vontade de cantar. Julieta, tá me chamando, Julieta, tá me chamando. Tava tomando banho, o telefone tocou. Enrolei-me na toalha e a toalha escorregou. Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Apareceu a Margarida, olê. Julieta, tá me chamando, Julieta, tá me chamando. Quando eu morrer, me enterro na cova funda, se não vem um urubu pra comer a minha perna. Julieta, tá, tá me chamando, Julieta, tá, tá me chamando. Ô, seu ferreiro, o senhor não acha que tá caro pra fazer um capacete pra cabeça do canário? Julieta, tá, tá me chamando, Julieta, tá, tá me chamando. Conheço uma menina que se chama Doroteia, ela tá muito doente e ela tá com resfriado. Julieta, tá, tá me chamando, Julieta, tá, tá me chamando. Meu avião não cai, o meu barco não afunda, menina, eu quero ver o balançar da sua saia. Julieta, tá, tá me chamando, Julieta, tá, tá me chamando. Eu tenho uma prima que se chama Marilu, ela tem as pernas abertas de tanto tomar café. Julieta, tá, tá me chamando, Julieta, tá, tá me chamando. Eu tenho um passarinho que se chama papagaio, ele tem uma pinta preta bem na ponta do nariz. Julieta, tá, tá me chamando, Julieta, tá, tá me chamando. Namoro uma garota que se chama Marieta, ela tem uma saia curta que aparece a etiqueta. Julieta, tá, tá me chamando, Julieta, tá, tá me chamando. Eu fiz esta música lá na beira de um rio, e quem não gostou? Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.